Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Mulheres na cama, homem na cadeira, dormindo sentado a noite inteira. Bem-vindos a mais uma edição de Minutos Inusitados. Convosco, diretamente de Camilhavo, está Adriana Pequeno. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Pois é, estás na cadeira de Vila Nova de Gaia e a Cátia está na cama de Porto. Acho que não errei nas cidades, mas olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso Minutos Inusitados. Eu acho que ela não está no Porto. Não, pois não. Estás na Maia, não estás? No Porto. Não, por acaso estou em Paranhos. Foi o que eu disse. Pois. Que é uma freguesia do Porto. Pois, já foi o que a Adriana E disse. não posso Sabes porquê? ser mais explícita que daqui a bocado a minha morada, posso? Não, mas podes dar. É Rua XPTO, número Só se for para mandar em tostão 620. ou chocolates, como certas pessoas recebem. Claro. Já vi que é a nossa ouvinte recebeu chocolate esta semana, é isso? É? Deve ser cedo. Hoje temos uma ouvinte que é um bocadinho mais tímida, mas não é tão participativa como o nosso ouvinte, como o Berto. Sabes o que é que me faz lembrar? Eu agora estava a falar no, agora a falar em Berto. Sabes o que é que eu me lembrei? Do Felício Alberto de Nunes, que toda a gente chamava por Berto. Quem é esse? Não, aliás, era Felício Gilberto de Nunes. Era o de Nunes, aquele do Nós Ricos, que dava na RTP. Nossos ricos. Isso, eu me disse, quer dizer, o nome não é estranho. Olha, o Gilberto Felício de Nunes, exatamente, que era o Berto, era feito pelo Fernando Mendes. O Carlos Areias era o mordomo. Acho que era o Carlos Areias, que era o mordomo. E depois havia uma que fazia de Idelete, que eu não sei, já não sei quem é que era. A Carocha, que era a Ana Zanatti. E pronto. E depois havia os convidados. Eles tinham lá, eles lá tinham alguns convidados de quando em quando. Também havia um que era o Nuninho, que era o filho da Idelete, que eu não sei, não faço a mínima ideia quem é que era o pai, já não me lembro. E o miúdo apareceu também poucas vezes. Portanto, enfim, é isso. Não, eu gosto da conta do Berto. Pronto. Logo. É isso. Esta semana. Ah, é verdade. Cátia, pois é. Dá-se cumprimento aos ouvintes. Pois é, já me esquecia. Eu sou uma pessoa muito mal educada. Não, o pior sou eu. Ainda nem sequer me apresentei, mas sim. Olá, Carlos. Olá, Adriana. Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao Minutos Inusitados. Olá, Adriana. Olá, Cátia. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Minutos Inusitados. Eu sou o Carlos Bonaparte. Sério? Não me digas. Não sabia. Pronto, eu não digo. Está bem. Aliás, eu digo à Cátia, mas eu não digo. Cátia, eu sou o Carlos Bonaparte. Ai, muito prazer. Eu sou Cátia Leite. Eu não digo prazer, que prazer é outra coisa. Eu digo muito gosto. Prazer é outra coisa. Epá, Quando que mente dizes? tão. Quando dizes que uma coisa é prazerosa, Dizemos prazer e já está a pensar outra coisa. Eu acho que isto tem a ver com o de leite. um prazer. É um prazer, não é um bom gosto? Eu acho que ela não ouviu. Não. Ou então fingiu que não ouviu. Não, quer dizer, se ouvi, não achei piada, por isso não sei quem foi. Ah, pronto. Porque há quanto eu disse, ah, não sei o que é tal, Cátia Leite, disseste, Cátia Leite, muito prazer. E a Adriana disse, prazer não, que isso é outra coisa, muito gosto. E nós falamos da perversidade da mente dela, disse, pois, tal, do prazer dela, isso deve ser por causa do leite. Ah. Pronto. Não ouvi. Ah, pronto. Portanto, não achou piada. Mas não, qual é natural. Qual tipo de leite? Olha, não, mas não, espera aí. Se é para entrar por aí, então eu vou responder. Opa, entrar por aí. Depende da estrada. Ao menos o leite sai, mas sai de uma coisa grande, não de uma pequena. Ou Adriana. Filha. É que eu não bebo qualquer tipo de leite. E esse tipo de leite, por acaso, não bebo. Mas só por acaso. O tema de hoje era suposto ser guerra de sexos. Acho que era só de mulheres mesmo. Que era maior. Não. Vamos focar. Estou aqui aos tiros e bombas e socos foca, nas trombas. Foca. Vamos focar-nos no tema de hoje, que é... Sim, mas antes só uma pergunta. E sabes se é que isto não está a gravar? Ah, mas está. Está a gravar, sim. Exatamente. Só perguntei se eu vos disse é que não está. Ah, vê lá. Só perguntei se eu vos dissesse que não está. Eu não disse que não estava, porque realmente está. Se é chapada na tromba. Claro. Eu tenho medo, tenho. Vai ser um momento épico no nosso minuto de sensibilidade. Mas espera aí, Carlos, tens medo de levar uma chapada na tromba, mas por acaso tu tens tromba? Não, eu tinha medo do que é que ela ia dizer e ver essa chapada. Ah, ok. Não, porque o momento épico. Estou a repetir essa situação. O momento épico também terminou em tromba. Mas, mas aí eu começou por F e não por C. É. Mas podia começar por B. Começou por já percebi. Ah, sim, caramba. Sou por E. Começou por E. É. Já percebi. Começou. Não por F. Olha, pois, mas é que. Gente. Mas é que eu já nem. O meu cérebro ficou ali naquela. Ah, e tal, eu começou por E. É assim, por E. Ah, bem. É bom. Eu gosto por E. Por acaso gosto. Eu também gosto. Hoje jantar por aqui vai ser empadão. De quê? Aqui vai ser panado, escoroço. De carne. Olha que giro. Fazemos um empanado. Um empanado. Que é um empadão de panados. Bem, para todos os casos. Eu só há bocadinho comi pão com doce, mas mais logo vou comer gelatina. Portanto, pronto. Sim, senhora, pão com doce. Quer dizer, nós aqui falamos coisas boas. Ele fala em gelatina. Tipo, claro. É boa. Olha, gelatina é boa. Eu gosto. Eu também. Depende da gelatina. Sim, eu também. Até agora, confesso que não comi nenhum porque não gostasse. Eu não gosto de laranja. Ah, ainda bem. A se é de laranja. Ainda bem que não gostas da de laranja. Porquê? Mais chica para mim. Ah, eu gosto de todas. É da que eu mais gosto? Acho que é de laranja. Sei que há uma que eu acho super insossa, mas não sei qual. Já não me lembro qual é. Não deve ser a de laranja? Não sei. Eu normalmente como a do limão, de ananás e de morango, que são as que eu gosto mais. Ai, eu gosto de qualquer uma. Maracujá, gosto... Olha, o tema não é gelatina, meu! Não! Mas agora eu fiquei pensando no assunto. Mas peraí, mas aquela que dizes que é insossa, que é a cor de laranja? É a cor de laranja. Que estranho. Mas eu não sei qual é. Penso como deve ser. É que a mim não me parece. O meu cérebro tem a tendência a reter as más memórias, então eu não sei. As minhas más memórias têm tendência a desaparecer. Eu esqueço-me delas. Então, não sei, já não me lembro. Ok, então vamos lá ao nosso tema. Tá? Sexos, vá. Sim. E o que queremos dizer com guerra de sexos? Deixa a miúda falar, caralho. Fogo, não deixa. Fala um bocadinho, está sempre ali. Estou a perceber. Pronto, filha, fala. Está bem, mãe. Olha, estou à espera da minha mesada ainda. Então. Talvez eu também que estou com esse caralho. Não tenho idade para ser tua mãe. Calma lá. Opa, eras uma mãe. Caso podia. Eras uma mãe muito precoce. Mas podias. Há pessoas, há meninas que se tornam mulheres aos 9 anos. Está bem? É verdade. Então? E ela podia ter. Se com 11 anos podia. Podia perfeitamente. 11, 12 podia. Há pessoas a ter bebés com essa idade. Precocemente. Sim. Portanto, tinhas idade para ser mãe dela, sim. Ah, não. Era. Pronto. Tá bem. Mas vamos lá ao tema, pá. Sim, Justina. Com guerra dos sexos. Vamos falar das coisas que os homens e as mulheres fazem, mas tendencialmente não admitem. Não é, Carlos? Sei lá. E o problema, tudo o que faço, admito, ou não tenho problemas em admitir. E se não faço, também. Exato. Sei lá. A tua paixão platónica por mim, não é? Sei lá, o que é que eu posso dizer? Pois, não, é melhor não, senão depois isto não, coisa, ainda vem para aqui o. Não vou dizer que é Daniel, porque não passou o nome dele, não é? Mas depois ele vai me bater e tal. Adriano, já querias tanto falar? Começa tu. Pumba! Okay, então vamos lá. Kátia, o que é que os homens gostam de fazer e que não admitem? Tu estás a falar, não disse as perguntas, meu. Então disseste a falar, eu estou a falar. Ela cá para ela, sei lá, não sou homem. Opa! Como é que, como eu disse, quando é que eu disse isso? Eu recentemente, por acaso, dei essa resposta a alguém, a dizer, eu ainda não tenho uma pila entre as pernas. Eu disse isso a alguém, já não me lembro em que sentido é que foi, mas é verdade. Mas respondendo à tua pergunta... Pena que o nosso publicitário já foi montado. Opa, este programa tem que ser mais épico que o outro, então. É porque esta... diferente. Eu vou corrigir a Kátia. Não é pila que se diz, é pênis. Chamemos-lhe as coisas pelos nomes. Olha, ao menos não disse uma palavra que tem um S no meio. Nem outra primeira, nem sei lá, tanta coisa que podia ser. Por isso, mas... Enquanto eu disse pila não é geneira. Quando dizes a um bebê, diz assim: anda, deixa a mamãe ver a pilinha. É assim que tu dizes, não dizes: anda, deixa a mãe ver o teu pênis. Mas devia. Mas é o nome. Tanto a pilinha também é um nome. Então, mas já faz lembrar isto agora, hoje em dia não é? Por exemplo, eu lembro de uma cena que é, nesta semana foi na televisão, que o Simão descobriu que a Ju, não sei o que e tal, e diz ele: camarão. Eu carreguei no B, porque eu não gosto dessa palavra. Mas, ou seja, hoje em dia isso diz-me dessas palavras, e isso não é esta. Mas pila não é asneira. Mas eu não disse que era asneira, só disse para chamarmos as coisas pelos nomes. Então, eu acho que... também dizes peito e dizes mamas. Tem dois nomes e nenhum deles é asneira. Pois é, agora ainda quando foi a morte da Delfina Cruz, ele disse: olha, ela fez parte do Real, deixa-me amar. E depois, deixa o quê? Deixa-me amar. Portanto... Ah, vá, pronto, ok. Siga. Mas isso é muito curioso. Porquê é que se diz... Ah, e tal... tenho aqui uma angina de peito. Eu acho que tenho uma angina de peito. Vamos fazer uma mamografia. Caramba, ele acabou de dizer peito. Sei lá, uma seografia, um que é assim de género. Mas isso são... há essa questão e há outra que são idênticas, que nós... que tem muito a ver com a nossa cultura. Cultura de género. Aquilo que nos é incutido. Porque sempre nos é incutido que é mais... pronto, é mais chic, é mais correto dizer peito e não mamas. E realmente nós não fazemos uma peitografia, fazemos uma mamografia, não é? É a mesma coisa que dizemos, não se deve dizer parir, deve-se dizer dar à luz ou o que seja. Mas tu quando dizes, está a entrar em trabalho de parto, não é está a entrar em trabalho de dar à luz? Tipo, olha, a eletricidade está ligada. Mas neste caso, mas assim também não fazia sentido, senão não era parir, era partir. Partir o quê? Sei lá, é trabalho de parto, o que é que faz para partir, não é? Ah, pá, porque dar à luz, estás a dar à luz, tipo, o bebê não sai a brilhar, meu. Não é? Tipo, tu pares, pronto, pariu, bebê, fogo. Esse não é o tema, vá, vamos lá. Não sei dizer brilhar. Vamos lá focar-nos outra vez no tema. O que os homens não admitem que fazem? Por exemplo, há muitos homens que não admitem que usam creme facial, por exemplo. Por exemplo. Usam-no, Mas perante os amigos e mesmo em balneários dos ginásios e tudo, não admitem que usam aquele creme todos os dias porque acham que é uma coisa que lhes vai tirar muito a macheza. Então, uma coisa muito feminina, usar o cremezinho no rosto ou o creme mesmo no corpo. E então, fazem-no só em casa. E às vezes até escondem das próprias namoradas. Apesar de depois... Eu confesso que não utilizo isso. Mas não utilizo mesmo. A minha pele é uma beleza. Ah pá, assim, eu acho que... Não, sei, eu utilizo isso. Cada vez acontece menos, não é? Depende do círculo de amigos em que estás inserido. Claro, se tu tiveres uns amigos maioritariamente machistas e mulheres nada feministas, não é? À tua volta... Pode sim o homem sentir-se envergonhado de ter esses cuidados de beleza. São cuidados de beleza. E não só de beleza, porque assim, tu usas o creme hidratante para a tua pele se manter saudável também, não é? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou mulher e não costumo usar muito essas coisas. E a minha tia está-me sempre. Tenho uma tia minha que está-me sempre a chatear que eu devia usar. E eu. Mas eu tenho preguiça. Olha, eu trabalhei a estar a passar um creme depois do banho e de manhã e à noite. E, ai, creme, não, muita coisa. O que eu gostava de utilizar, que já utilizei uma vez, mas não faço mais porque dá trabalho realmente, é aquelas máscaras. Mas isso, enfim, é de tempo em tempo. Aquelas máscaras de argila. Sei. Nunca fiz, pois... mas sei do que é que estás a falar. Pois aquelas marcas, aquela argila, tipo, fica assim que parece uma cara muito mais pesada, por tipo aquilo agarra depois na pele, não é? Uhum. E depois vais passando água, vais limpando, não é? E à medida que vais retirando e que vais saindo da argila, também vai saindo tudo o que seja gorduras e coisas do género. Mas também que ficas com a máscara um bocadinho de tempo e depois aquilo. Pronto, ficas. Mas é desse género. Isso por acaso gostei bastante. A questão é que. Enfim, tinhas estado ali algum tempo sem fazer nada, basicamente. Exatamente. Sei bem o que isso é. Quer, sem fazer nada. Não, não. É a argila. Já experimentei, mas não só na cara. Exato. Não, é assim. Se lavares, por exemplo, sei lá, se lavares as mãos, não é? Secares bem as mãos e depois se vieres para o computador estás um bocado e tal, e quanto aquilo está a secar ou está a fazer efeito, mas ainda assim tens de ter sempre cuidado para não cair nada, porque aquilo de vez em quando lá verte uma gotinha de água assim, porque aquilo não é propriamente seco, não, aquilo é meio úmido. E então pronto, o ideal mesmo é teres um bocado de tempo só para estar ali tipo, sentado, aproveitas, olhas para o espelho, mas tirando isso, não, por acaso, gostei bastante, mas leva tempo, eu não tenho paciência para isso. Mas resulta. Mas há homens que, nesses termos, são muito complicados de fazer mesmo uma máscara facial ou outro tipo de tratamento de beleza. São bastante complicados que não querem assumir que o fazem. Mesmo em termos, por exemplo, de tratamentos sem ser cirúrgicos, aqueles para tirar as rugas de botox e outras coisas mais. Liftings e essas coisas. Sim, ainda há muitos que não admitem que fazem. Apesar da pessoa olhar para a cara deles e, opá, não tens nenhuma. Mas isso mesmo, as próprias mulheres às vezes têm vergonha de admitir, não é? É, exato. Mesmo. Há essa igualdade, digamos assim. Porque o homem se faz é porque é assim a mulher. E a mulher se faz é porque já não tem tudo natural. Exato, exato. Quando tem, aquilo que é, ela não foi acrescentar, foi tirar, foi corrigir, não é? Exato. Mas... Opa, é assim, eu não sou contra esse tipo de coisas. Eu acho que... Só que eu acho... É assim, não sou contra essas coisas mais simples. Agora, aquelas plásticas mesmo... Pá, acho desnecessário, porque eu acho que as pessoas acabam de ficar às vezes piores do que estavam. Fazem de tal maneira que parece que querem sorrir e parecem, sei lá, que aquilo está travado ou caraças. É tipo, essas tipo querem sorrir e levantam a perna esquerda. Exato. Esta coisa. Mas é pá, eu não sou contra essas pequenas intervenções dependendo das situações, e entendes? Por exemplo, pá, corrigir as rugas, porque não? Mas quando são esses tratamentos mais simples, estás a ver? Não cirurgia plástica mesmo, estás a ver? Ou aquelas pequenas coisas, género, por exemplo, uma mulher chega a uma certa idade, o peito começa a descair, por que não ir levantá-lo? Não tenho nada contra essas coisas, entendes? Agora, que arranja um homem? Hã? Que arranja um homem? Mas o homem não vai levantar o peito? O homem não vai levantar o peito, meu? Momentaneamente. Se ela estiver deitada, aquilo. Não, essas coisas mexem muito com a autoestima de uma mulher, não é? Nasce uma mulher e fica mais bonito, porque assim, uma mulher com a idade e depois de ter filhos, dar de mamar e tudo, isso vai tornar um peito muito mais flácido. Mas é assim, há quem diga que há certas pessoas que ficam viciadas de tal modo nas cirurgias plásticas que depois não conseguem parar. Primeiro as mamas, depois as mamas, é a barriga da barriga, é corrigir o nariz é para os olhos, dos olhos é pôr nas bochechas, é acrescentar no rabo, é acrescentar nos lábios. Olha, eu acho que as pessoas são malucas, ponto. Porque assim, as pessoas viciam-se em tudo. Ai, começa a fazer a primeira tatuagem, depois tem 500. Ai, faz o primeiro piercing, vicia e depois não quer outra. Ah, faz a primeira plástica e depois faz 500 mil a seguir. Ah, tipo, vicia-se em tudo, o pessoal também. Eu acho agora que é preciso saber assim. Agora imagina o que é quem se vicia em piercings e em tatuagens. Então, tipo, parece tipo um livro de banda desenhada, mas aos buracos. E depois, vicia-se em plásticas para tapar buracos e para limpar o livro. Pronto, é um estás a ver. E depois, vicia-se em comprar roupa para comprar roupa para sobressair as coisas que mudou. Tipo. É assim, também há mulheres que mudam as coisas e eu já vi, pronto, seios que. Porquê é que eu falei há um bocadinho mais, mas agora seis, isto é bom. Que parecem dois balões de água. Não são nada naturais. Okay. Parecem ali duas bolas de futebol ali, não sei, não é nada natural. Eu não sou contra quem põe. Eu também sim. Não. Mas também acho que é preciso ter um bocado de senso daquilo que tu estás a fazer, não é? Porque assim, se tu és assim uma pessoa muito magrinha e não muito alta, se fores pôr um peito muito grande, vai ficar mal. Claro. E não é só isso, é até mais importante outra coisa, o peso que vais exercer sobre as costas, por muito que não seja natural. Vai ter sempre a sua densidade, vai carregar, ou as costas vão ter que carregar-me com mais peso. Isso também. E sobretudo isso, porque isso, pá, se há pessoas que gostam de parecer árvores de Natal, ou que gostam de ter tipo dois Everestes, isso é com elas. A questão depois é que isso pode ficar feio ou bonito, não é? Sim. Também há homens que são completamente tarados por isso, mas ao mesmo tempo, mais até do que isso vai afetar a saúde da pessoa. Eu uma vez vi uma brasileira. Ela pôs silicone no peito e fez uma lipoaspiração à barriga, tudo bem, e dessa gordura que tirou, pôs no rabo. Então era tipo duas bolas de futebol à frente e o rabo eram outras duas bolas de futebol atrás. Ou seja, uma coisa tão irreal. Era uma coisa irreal. A descrição que eu não percebi. Traumatizou-me. Ah. Não, é que era irreal mesmo. Então isso é à espera de uma biqueira de aço. Anda cá. Olha, agora fizeste-me lembrar o videoclipe do Obsession Tango da Shakira. Que no videoclipe ela tipo, há uma parte que é em cartoon e ela tipo com as unhas espeta nas mamas da outra gaja e começa a sair ar. Exato. É, exatamente. Mas pronto, continuando com o tema, sim, há homens que escondem isso, mas também acho que cada vez há menos preconceito nesse aspecto, porque aliás até já existe o termo metrosexual, não é? Que é para descrever esse tipo de pessoas. Apesar que eu acho que é exatamente. Sabes que eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que o preconceito aumentou exatamente por causa desse termo. É o que eu estou a dizer. Eu acho que metrosexual é um bocado. Não faz sentido. Porque uma pessoa pode. Porque uma pessoa não se pode simplesmente. É um homem que gosta de se arranjar mais e homens que gostam de se arranjar menos. Ou até o próprio homem, um homem que as pessoas dizem, ah, é um metrosexual. Mas, por exemplo, ele pode se arranjar uns dias e há outros que não apetece e anda, parece um bandalho. E olha, apeteceu-lhe naquele dia. Pronto. Não é? Às segundas, quartas e sextas é metrosexual. Às terças, quintas e É sábados, macho como se man. arranja. Não, às terças, quintas e sábados, como se arranja, aquilo é metrosexual. Opa, pois Não também acho há eu. homens que fazem estes dias plásticas, né? Também, em vez de irem para o ginásio e estarem ali horas e horas a fio para ver se ganham um peito, os peitorais, vão pôr silicone para fazer os Pois. peitorais, para. Ah, é isso, e aqueles que também fazem ginásio e as pessoas dizem, ei, ó bolá, estás mesmo bem, não sei o quê e tal, e por trás andam a tomar aquelas proteínas e Exato. aquelas coisas bué pesadas, que faz muito mal, essas coisas fazem muito mal, e eu sei que as pessoas do ginásio e lá as lojas dizem que, ai, é fantástico, você vai ganhar, faz mal? Não, claro que não faz mal, faz. Então Faz. os rins, Ui. isso, a coisa que isso mais afeta são os rins. Ficam, perdem a funcionalidade muitas vezes. É preciso ter muito cuidado. As pessoas compram essas coisas a pensar que, ah, é tudo natural, querem proteína natural, consumam alimentos com proteína. Não há nem a comprar essas coisas. Exatamente. É assim, pode-se entender que ocasionalmente, muito raramente, isso possa ser ingerido uma que outra vez. Mas que seja uma questão, né? Agora, quando isso acontece com relativa frequência, uma vez, ou nem que seja uma vez ao ano, é mau. É mau. E serve-se contar pelos dedos de uma mão as vezes que ingerimos isso em 20 anos, por exemplo. Mas há pessoas a consumir isso tipo todos os meses Semana. ou todas as semanas, que é para Eu ganhar sei. massa muscular. Eu E olha sei, e as pessoas. que as pessoas consomem isso. Sim, ganham massa muscular, mas não ganham força, porque estão a ganhar o músculo, estão a forçar o aumento do músculo. Não estão a ganhar a força que ganharia, consequentemente, ganhar os músculos de forma natural. E Exato. além disso, vão perder o músculo muito mais rápido se pararem de fazer exercício. Para além dos problemas dos rins, claro. Claro, pois, porque aquela massa muscular é massa só, não é músculo. Exato, é falso. Aparentemente ou seja, aquilo é massa muscular sem músculo, porque ali não há força. Claro. Exatamente. E quanto ao fato dos homens se depilarem. Claro que nós vimos isso, por exemplo, em atletas de alta competição, como são os ciclistas, os nadadores, Mas os isso o problema futebolistas, mas isso diz. é para ganhar rendimento. Mas no homem que tem outro tipo de profissão, o depilar-se totalmente, e não só peito e pernas, estou a falar mesmo total, também. Para muitos é um tabu muito grande, porque vão talvez pensar que não são machos suficiente porque tiraram o pelo todo, estão Porque desnudos. machos têm pelo na benta, né? Exato. Quem? Não, não estava a usar. Ai, muito macho, muito Estava a macho deve usar uma ser. expressão que costuma-se usar, era só uma palavra. Mas, enfim. Ah, sim. Eu acho que a situação da depilação. Como é que eu quero dizer? Há menos preconceito aos homens fazerem a depilação do que a usarem cremes e esse tipo de coisas. Olha que não há. Eu, pelo menos Eu acho pela que não. experiência que eu tenho, eu estou a falar com Um homem se. Mesmo se depilar, por exemplo, as pernas ou os braços ou assim. Bem, é certo que as pessoas já começam a ter uma certa noção de que até por uma questão de saúde, não sei quanto, não sei quê. Mas ainda assim, desconfia-se. Não é? Então, se a pessoa pensa em não é? Nós vemos, às vezes vemos isto, nós vemos aqueles cremes para depilar, não sei quando, na televisão. Porque as mulheres assumem-se que a mulher faz isso, não é? Aliás, até o homem quer que a mulher o faça, por norma, não é? Mas, embora dizia numa cantiga o saudoso Graciano Saga, as mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Mas isto, pronto, é como digo, há pessoas para tudo. Mas, o que eu quero dizer é, no caso do homem não se vê a falar assim num creme de depilação, por exemplo, para o homem. Não. Porque ainda há muito preconceito. Eu acho que há cada vez menos, até porque o que se vê mais atualmente, e eu frequentei ginásio, os homens quando ganham músculo, a coisa que mais têm tendência a fazer é depilar-se para se ver mais, para ser mais nítido, os músculos definidos. Vê-se isso cada vez mais. A parte, eu conheço menos pessoas que pelo menos me admitam que usam cremes do que façam, que não façam a depilação. A maioria dos rapazes atualmente faz. Andas a ver muitos homens pilates. Opa, mas o caso frequenta ginásio e depois eles têm a mania que está a andar a treinar de tronco nu. É normal. Pois. Eles gostam de se mostrar, é o Indy. Depois ficam a olhar para ti, a ver se tu estás a olhar para eles. Estás a ver? E depois, tipo, tu olhas porque calha de olhar, porque tu olhas para vários lados enquanto estás a treinar. E eles, Exatamente. tipo, olham para ti e tu, tipo, fazes aquela cara de género, what the fuck, e viras-te. Estás a ver? E eles, tipo, ficam um bocado com azia, mas a intenção deles é essa. Tipo, entrou uma rapariga na sala, deixa-me mostrar os meus músculos. Puxar aquele barulho. Abandonar as cenas. Exatamente. Com aquele peso. Que eu sou tão forte, eu sou machão, pá. Olha para estes músculos. E não vês nenhum praticamente com pelos. Eles estão todos depiladinhos para mostrar os abdominais todos. Sim, acho que qualquer mulher já está mais que habituada a ver homens assim, não digo só na praia, mas quem gosta, por exemplo, as mulheres que gostam de futebol, todos os futebolistas não têm pelo nenhum, ao menos eu não consigo ver pelo nenhum. Mas se não o cabelo, claro. Mas do resto. Mesmo assim, Sim, já há alguns que não têm. Também, mas e eles têm esses mesmo quem problemas. gosta de Jogos Olímpicos, vê os nadadores, vê os ciclistas, já não têm pelo nos braços, nas pernas, Mas no aí rendimento. repara, mas aí é isso que eu ia dizer, mas é que é uma coisa muito curiosa que as pessoas não pensam, mas faz realmente diferença. O pelo reduz. Aliás, o pelo aumenta e parece que arrasta o corpo. A ausência de pelo. Dá mais tendência a infecções e esse tipo de cenas. Também é verdade. Porque o pelo protege. Mas não é só. Mas no caso das competições, o pelo ele atrapalha porque ele abranda a velocidade na natação. Ele abranda a velocidade. No caso do ciclismo ou do atletismo, ele aumenta. Ele impede que a pele respire tão rapidamente ou tanto, e portanto, a forma que a pessoa sinta mais cansaço, mais calor, portanto, mais agastamento. Para vocês terem uma ideia, só para terem uma ideia disto, sabem que vocês como é que são feitos os fatos dos banhistas, dos nadadores? Não. Não. São feitos com uma espécie de pele de tubarão. Não é que a pele seja de tubarão, mas o desenho da pele, sim. Porque. Ou seja, são uma espécie de U's, em ponto muito pequenino, não é? Mas são uma espécie de U's, ou seja, de U, da letra U, que faz com que a aderência à água seja muito menor, a resistência à água seja muito menor, ou seja, eles conseguem, com muito menos resistência, andar mais rápido. Isto para terem uma ideia de como às vezes pequeníssimos detalhes fazem diferença no caso, nesse caso da água, pronto, aliás, do pelo, pronto. E então, ok, aí o pelo faz diferença por causa do rendimento. nesses esportes de alta competição, sejam eles quais. Mas aí uma pessoa parte do princípio, quando os homens praticam esses esportes, partem do princípio que eles vão fazer isso pelo desporto e não pela orientação sexual, ou, não é? Porque vamos ser sinceros, quando há o preconceito que há à volta disso, é muitas pessoas, ou seja, as têm preconceito, associam homem que faz a depilação e que usa cremes a gay. Pronto, vamos ser direitos, é isso. O que está errado? Há gays que não usam cremes nem fazem a depilação, e há heterossexuais que fazem a depilação e usam cremes. Pronto. Peraí, desculpa lá, estar aqui a fazer uma pausa, mas agora fiquei assim um bocadinho. Porquê que são homossexuais? São gays e lésbicas e heterossexuais são só heterossexuais? Opa, não me faças perguntas difíceis a esta hora, pá. É porque eu... Ah, e tal, gays e tal... E outro, heterossexuais... Vá lá, não disse... sei lá, pronto, sei lá, os gays... Às vezes, há gays que não sei quanto, não sei quem, e há homens que fazem não sei quanto. Vá lá. Mas é assim, agora, voltando às velocidades, às velocidades, e não sei o quê... Então, é por isso que os homens que ainda conservam pelo numa certa parte do corpo dão muitas rapidinhas e os sem pelo vão mais vagarosos. Oh, não, eu fiz a pergunta ao contrário. Os sem pelo são mais rápidos, fazem as rapidinhas mais rápidas e os outros são mais vagarosos. É isso? Pois, não sei, nunca soube nenhum estudo sobre isso. Pá, não sei, eu não tenho tendência para investigador, muito menos nesses casos. Mas não, mas confesso que não. Mas até era engraçado alguém dispor-se a fazer. Não, alguém dispor-se a fazer o teste, alguém dispor-se a pensar no estudo, eu acredito. Se alguém quer fazer um estudo desses, pá, está à vontade, depois mandem-nos os dados. Mas vejam se estão sóbrios, não é? Porque depois na altura mandem, mas atenção, vocês dão os vossos e-mails. Eu não quero coisas assim entrar na minha caixa de correio. Que é isso? Vai pensar. Eu só perguntei. Portanto, é que não. Se o pelo está de meio. Olha, em 50 rapidinhas. 30 tinham pelos e 20 não tinham. Quais eram os mais rápidos? Os que tinham pelo ou os que não tinham pelo? Pronto. É só isso que eu quero. Mandem-me um relatório. Não preciso de imagens. Os relatórios não precisam de imagens. Queres imagens? Não preciso de imagens, mas já agora se tiverem tipo assim um vídeo para comprovar a veracidade das vossas palavras. Tipo, imagens é, não, mas... No final do relatório tem a bibliografia e fontes. Claro. Vocês têm que ter no relatório, claro. Tem uma parte que é fontes e metodologia. Exatamente. Como é que as fontes. Opa, como aquelas pessoas não tinham fontes, tipo, não podiam enviar por e-mail. Casa de banho do bar, pronto. Exatamente, então como as pessoas não podiam enviar os e-mails, colocavam tipo os vídeos no YouTube e mandavam para e vocês. E põe aqueles smiles nas caras. É que assim, o Carlos falou, e bem, que o pelo influi muito na performance, mas dos atletas, performance, exato. Dos atletas, portanto, se vai fluir Olha, a Adriana caiu, mas isso que é que ias dizer? Lembrei-me de uma coisa, que assim, o pelo realmente influencia muita coisa, e uma das coisas que o pelo faz, que é muito irritante, principalmente para quem tem a pele sensível, e não estou a dizer que é lá em baixo, estou a dizer em geral. Lá embaixo, para quem não percebeu, é em Lisboa. É que pique e faz comichão. Isso é mais a barba que faz isso? Não. E aquele cabelo tipo palha que não. Muitos africanos têm? O pelo em geral. Porque, por exemplo, eu tenho uma pele muito sensível. Perceber? Pronto. Imagina, se, principalmente depois de eu ter feito a depilação, que é aquele momento em que eu não tenho tipo pelo nenhum, zero pelos, ou a pessoa que eu não vou dizer o nome, que é o Daniel, tem pelos nas pernas e tipo, se eu tiver aquela depilação e ele encostar a perna à minha, eu sinto comichão. É isso que eu quero dizer. Pois, não, não é irritante. É irritante, apenas... faz comichão. Ah, mas se a ficha te faz cócegas, não é? Yeah, tipo, no, coisa. A barba ainda é pior. Quer dizer, se ele tivesse o pelo da barba, tipo, nas pernas, aí uma pessoa dava-lhe assim o badagainho, não é? Porque imagina, ele faz a barba num dia, no dia seguinte aquela porcaria já pica. Pois uma pessoa é sensível da pele e essas coisas mudam. Agora imagina. Mas espera, uma pessoa há mulheres que gostam da barba e pode e desse picar. Opa, a mim pica-me muito, eu não gosto. É o que eu digo, foi o que eu disse. Eu tenho uma pele muito sensível. Qualquer coisinha eu fico vermelha e assim, estás a ver? Eu sou muito sensível nessas coisas, opa. Como ele diz, eu tenho pele de bebê. Ah pá, então é assim, não, não gostas muito de roça-roça? Quando tem pelo, não. Ela! Eu não gosto quando o pelo roça nas minhas coisas, não. Nas minhas coisas, na minha pele. Na minha pele! Vocês roubam para o mal tudo o que eu vi. São dessas coisas acabadas em coisa? Porque é uma expressão que usa muito. Nunca ouviste dizer coisa, aquela palavra que descreve qualquer coisa que tu não sabes o que dizer. Exatamente. Eu sei disso. Mas e agora, o que eu estava a pensar? Que eu estava, que isto tudo começou porque eu disse. Estava a pensar aqui numa coisa. Agora, já temos mesmo muito pouco tempo. Mas uma pessoa, tipo, o homem tem assim. Pelos, e daqueles pelos até, pronto, como é que eu vou dizer uma palavra que vocês não levem para o lado torto da coisa? Ah pá, tipo Tony Ramos, pronto. Não, mas assim, uns pelos mais, que piquem mais, pronto, que são, que não são tipo tão finos. Tipo gato. E uma mulher assim, toda depilada, que tem uma pele mais sensível, já viste, essa coisa pode fazer comissão e depois... Está a dar a rapidinha, acaba por ser uma rapidinha mais rápida do que devia ser, porque a mulher diz, não. Mas... Peraí, que isso fazer muitas coceguinhas, e eu assim, coceguinhas não consigo. Ou então eles estão ali a dar rapidinho e a mulher só se ri. E o homem é de género, opa, o que foi? Estás-te a rir porquê? Não estás a gostar? E ela, não faz coceguinhas. E depois, estraga o clima todo, meu. Não, mas assim, agora, também pode ser o contrário. Pode a mulher não fazer a depilação lá em baixo e o homem fazer. E aí pode ser até o homem que leva com a comissão, sabe-se lá, não é? Pá, até pode ser mais prazeroso. Opa, há homens, tipo, de coisas que eu leio e assim, que até preferem que a mulher não faça, tipo, só faça a linha do biquíni mesmo e não... Há deles que gostam que as mulheres façam bigodinho e outras coisas mais. Pronto, e sim, também, não é? Depende. Mas, por exemplo, estávamos a falar de coisas que os homens e as mulheres fazem no admito e só falamos em homens. Por exemplo, mulheres. Há mulheres, e eu conheço, poquinhas, mas conheço mulheres que durante o inverno não fazem a depilação. Por exemplo, a Julia Roberts não fazia a depilação nunca. Se fosse de pernas, fosse das axilas. Não fazia, mas ela nos filmes aparece com ela feita. Nos filmes, mas sem ser nos filmes, andava, não fazia que não gostava de fazer. Mas olha, nos filmes e quando ia às galas, não sei o que, era forçada a fazer porque parece mal, não é? Mas há mulheres que não fazem. Eu conheço um rapaz que uma vez me contou que a irmã dele não fazia e a irmã dele era casada. Mas isso também foi um bocado chunga da parte dele. Ele acho que uma vez virou para o cunhado e lhe disse: ah, tipo, tu nem precisas ir ao jardim zoológico. A minha irmã durante o inverno não faz a depilação, ela tens uma macaca em casa. Que mal. Eu fiquei assim a olhar, eu ri-me, não consegui evitar. Isso é o que se chama um autêntico Big Brother. Não consegui evitar, mas eu depois virem para lá, mas foste mesmo chunga. Ele, opa, é verdade. Opa, e o homem não sabia, realmente. Ah, porque, assim, uma pessoa no inverno tem tendência a andar mais de calças ou de meias grossas e realmente a depilação, se não tiver feita, não se vê. Não é? Não, mas se ela já tinha casado com ele, supõe-se que ele já soubesse de algumas coisas. Claro. E assim, se ela não faz e ele não diz nada, é porque também não se importa muito. Pois, portanto. Mas. Quer dizer, é que se, sei lá, se o próprio irmão dizer isso assim a da irmã. É um bocado. Mas ele é assim. Ele tem essas saídas um bocado parvas de vez em quando. Se ainda fosse o marido, pá, olha, quando quer ir ao zoológico, basta ir lá ao quarto onde está a minha mulher, ou basta ir à cozinha. Pronto. Basta ir à cozinha, está lá a minha mulher, pronto, já fui ao zoológico. Opa, mas aí eu acho que a mulher se sentiria mais ofendida se fosse o homem a comentar isso com pessoas de fora do que se for o irmão. Digo eu, pelo menos se fosse o meu caso, eu ficaria mais ofendida se fosse o meu marido a dizer isso. Desde que ela não soubesse, estava tudo tranquilo. Opa, como é que é? O que olhos não veem, coração não sente, não é? Neste caso, o que ouvidos não ouvem. Pois. Não, mas é. Mas há, pronto, há mulheres que facilitam nesse aspecto. Até porque a mulher que é mulher e faz a depilação sabe que custa, não é? É chato. Sim, mas também é assim. Há mulher casais, que não é mulher, mas que já foi e também sabe. Sim, mas há casais que também veem muito para o lado da performance de um e do outro. Porque um ter pelo, outro não ter, às vezes as coisas podem encravar. Agora, não tendo os dois também, calma, não tendo os dois pelo, também encrava, porque é preciso sempre um óleozinho para lubrificar, porque senão... Mas com o pelo ainda encrava mais, porque encrava. Prende. Olha, tu estás a falar do pelo como se fosse arame farpado, mulher. Tipo, encrava, meu. Estás a falar do pelo duro, então pronto. Tem que passar um jardinho, que senão aquilo. Opa, também é assim. Mas estamos a falar da floresta do Amazonas, meu. Bem, há muitos que têm uma floresta da Amazónia que precisa andar à descoberta do tesourinho, não? Isso faz lembrar muito o Scary Movie, quando o outro baixa as cuecas e sai aquele pelo todo. Mas é assim. Pronto. Mas pronto, há mulheres que não admitem. Se tu perguntares a uma mulher, ai, tipo, ficas o inverno todo sem fazer a depilação, a menos que seja uma amiga. Ai, para o caralho, não sei quanto era com isso. Não, a menos que seja uma amiga muito próxima e diga, ai, ah, por acaso, não é? A pessoa vai dizer, ai, eu não, não, claro que não, achas mesmo, eu? E tipo, e se fores a levantar as calças, aquilo parece, exato, sei lá, a floresta, tipo, só falta dar o Simba lá a passear nas pernas, não é? Se calhar anda para andar para algum bichinho chamado Simba. Pernas, mas é pernas, é virilhas, é axilas, não é? São os pontos principais. Que normalmente a pessoa axilas anda de manga comprida no inverno, pronto, não faz. Virilha igualmente, faz no verão porque vai para a praia, não é? E pronto, parece mal. Opa, eu por acaso não me sinto bem de pelos, mas admito que facilita um bocado, enquanto no verão, quando se começa a ver minimamente, já estou a fazer, no inverno se calhar já deixo ver-se mais um bocadinho antes de fazer, não é? Isto só para fechar, faz lembrar aquela música do King Gouveia que dizia: não depila, meu amor, não depila. Mulher depila não dá. Oh God, socorro. E pronto, nós já chegamos ao final do nosso programa, porque tem mesmo que ser, já passamos um bom bocado do nosso tempo. Mas. Olha, eu te pagar, mas pronto. Ah? O quê? A maior parte das vezes a divagar, mas pronto. É, por isso, mas... Mas sim. Pronto, mas valeu a pena. Só por aqui uma cena que não foi ao ar, já valeu a pena. Olha, a sério? Tipo, não estou a perceber a brincadeira já. Pronto. Ui. É que eu estou violenta. Estou muito violenta. Fome uma a Porto. Violenta. Nossa, que violência, me diz a outra. Pronto, ok, desculpa, vamos em frente. É, mas estou a perceber esta situação já. Pronto, para todos os efeitos, ficamos então por aqui. Para a semana vamos ter mais algum tema, mais algum assunto deste género, ou de outro género, mas será de algum género, com certeza. E pronto. Então, até para a semana, ouvintes. Deixo a oportunidade para a Cátia e para a Adriana se despedirem. Queres começar, Adriana? Onde eu começo? Então, ouvintes. Fala! Então, ouvintes, espero que tenham gostado. Até para a semana e espero estar aqui com os meus dois colegas. Eu sei que nós três somos um bocadinho malucos, mas é mesmo isso que precisamos para este programa. Maluquice, loucura e diversão. Portanto, até para a semana. Nós somos malucos, mas é assim, por isso mesmo é que fomos nós os três a fazer este programa, não é? Entre tu e tu, era ter três pessoas que não batessem bem da bola a fazer aqui um programa que também não batesse bem da bola e que o pessoal disse e achasse piada. Nem que seja por ser estúpido, não é? Porque normalmente o que é estúpido tem piada. E então, até para a semana, aos meus colegas, ao Carlos e à Adriana, quer dizer, até para a semana não, ainda nos encontramos esta semana, não assim, mas ainda bem, felicidade, vão ver também, ouvir, no caso. E até para a semana, caros ouvintes, espero que tenham gostado e desculpem lá qualquer coisinha. Não, à vontade, peço desculpa eu. Adriana, pede desculpa também, que parece bem. Pronto, desculpem lá qualquer coisa. Não sei o quê, mas pronto. É, uma coisa qualquer. É. Qualquer coisa. Até para a semana. Tchau. Tchau.